local, Salvador, Salvador, corredor forte, a 20 milhas, a 1 mil pés, decola da 107, curva à esquerda após, e irá ingressar no corredor forte, o Gravity Foxtrot. Código padrão 0120, frequência do controle 199, decimal 8. Obrigado. Dono 648, controle Salvador. Negativo, não, transponder, estou ciente do código, mas o POB é POB único ou 02? 02. 02 POB, para acionamento do táxi e decolagem, chama agora a torre 118, decimal 6, ajusta no 04, Bravo, XC Foxtrot. Câmara para acionamento, torre do 8, localizador. Você é o 12 pés, 3154, é para trás. Bom, 394, controle. Gol 648, controle Salvador. Dona de Salvador, gol 648. Salvador, gol 648. Gol 648, controle. Controle de Salvador, gol 648. Gol 648, boa tarde, senhor, identificação. Desce ao nível 050 na chegada Cari. Confirmando, irá efetuar espera sobre a posição Cari para perder o estudo. Quem é o quarto aqui? Vai fazer uma espera, perder os seus encargos, com 648. Centro no 648, deixa até então 3 mil pés, os estados no 014. 3 mil, com 648. Gol 1333, para o táxi, POB é de 177, 4 horas e 45, Galeão. 177-445 Galeão, gol no 333, táxi autorizado, direita, alfa, mantendo a minha escuta até antes da Golf, o ajuste 1-0-4. Direita e alfa, vai manter a sua escuta agora no 333. Tem da restrição do, da tua até 3.000? 3.000 na proa, após o voo agora igual, velho. Apenas é a curva para 3 mil, né? Não está restrito a 3 mil na subida. Estou mantendo pro até 3 mil, até, pro até 3 mil, devido aos tráfegos que se aproximam para a pista auxiliar no setor. Aí você vai manter pro até 3 mil, após curvará a esquerda no perfil da Gole Gonza. Pode ser. Controle Salvador, muito boa tarde. O Azul 4064, ciente da informação Quebec. Prodigiona, descendo para o 150. Controle Salvador, boa tarde. O Azul 4064. Azul 4064, boa tarde, senhor, identificação, desse nível 050, chegada a Cari. 050, chegada a Cari, ciente da Quebec, Azul 4064. Com referências, pode prosseguir para 1700? 3154, completo LS, torre 1186. 1186, grato, 3154, bom dia, obrigado. Bom dia, Azul 4064, redução 2509. 2509, 4064. Agora LS da 28, já com referências visuais, bom dia. Bom dia, boa tarde, TAN 3154, continua a aproximação, informa os últimos 90 metros da pista 28 fechados devido a obras. O ajuste permanece no 04, vento 220 graus com 07 nós. Já baixada e travada? Ainda negativo. Reporte quando baixado e travado, TAN 3154. Bota lá, 3154. Tudo bom, 648. Vento no 648, reautorizado 2000 pés, confirmando, irá efetuar apenas uma órbita. Afirmativo. Vento após estar autorizado, ILS, reposte localizador no 648. Bom, 648. Confirmando, TAN 3154, ocupação Índia Lima Romeu 67, baixar travado, visual. TAN 3154, livre pouso, pista 28, vento 200 graus com 08 nós. Nervoso, TAN 3154. Lima pouso ao 2004. Gente. Azul 4064, redução 2209. 2209, Azul 4064. Espera pronta, 333. 333, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém. Hotel Lima Tango, controle pro Siga. De 4, o solo foi 39, livre à esquerda, chama o solo em 1, 2, 1, decimal 9. 209. Condições visuais, confirma a altura de 503. Afirma 0137, reporte-se passando outra vez do farol da Barra Hotel Lima Tango. Se aprou até passar 3 mil pés, e aí vai curvar esse dia, voo na 333. Utilizado, reporte localizador. Vamos parar. Uno 333, decola aos 4-1, chama o controle, 119, decimal 8, bom voo. 198, bom trabalho. Gol 648, passou usando a torre 186. 186, gol 648. Controle de Salvador, gol 333, mantendo a proa na decolagem, boa tarde. Gol 333, boa tarde, contato radar, saída gole. Livre da restrição, subo nível 360. Ok, livre da restrição, subindo a 360, voo na 333. 8, informo o ajuste no 0 no 4 e os últimos 90 metros, os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados devido a obras. 7, voo 648. Ok, confirmando agora, baixou e travou, voo 648. Voo 648, livre pouso, pista 28, vento 190 graus com 08 nós. Sim, livre pouso, voo 648. Para informação, encontrou algumas informações, está em Jamais de Charlie no momento, condições de manter? Sim. Manter o nível. Confirmando, vai prosseguir a 3.000 ou nível 030? Se houver possibilidade, mantém. 035. É, bom mensagem. Ok, 035, é com o Mike Romeu. Do 4064, ainda descida nível 050, aguarde, prosseguindo na aproximação. É, ainda restrito ao 50, prossegue na aproximação, aguardando autorização para descer, 4064. O 4064 azul, pequeno desvio à esquerda devido a uma formação aqui, e duas milhas já retornam, três milhas já retornam. Gente, do 4064, livre desvio. 4064, desça 2000 pés, estado no 014, está autorizado LS, reposto localizador. 2000 pés, autorizado procedimento, reporta no localizador, azul 4064. Azul 4064, é presente, autorizado o ZAN. Está presente o ZAN, 4064. Tem um ajuste para o 4064? No 014. Ok, grato. Solo foi às 45, livre à esquerda, chama o solo 121, decimal 9. Lembrando 219. Boa tarde, Bando 648, bem-vindo a Salvador. Prossiga táxi Alfa Índia, portão 03. Pode prosseguir Juliette 03. Pela Juliette 03, 1642. Sim, mano, Tali Matango. Sente livre frequência, hotel Matango. Ou no 333, agora com o centro Recife, 288-264. 288-264, obrigado. Livre frequência, hotel Matango. Estabilizado no ILS, no 4064. Azul 4064, torre no 86. 186 com a torre, boa tarde, 4064. Boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 4064. Baixado e travado na final, estabilizado no ILS. Azul 4064, para informação, ajuste no 014, os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados devido a obras, os últimos 90 metros. O vento 190 graus agora, com 08 nós, centro de superfície, livre pouso, pista 28, azul 4064. Ok, livre pouso na 28, está ciente da informação dos 90 metros, conforme nota, 4064. Livre táxi, reposto para ingresso, pista 7, Bravo XA Foxtrot, ajuste 1014. 4064, seu solo foi 51, livre à esquerda e somos solo, 121, decimal 9. Esquerda, 219 com solo, boa tarde, 4064. Tome controle Aracaju, 1203. Afirmativa, controle Aracaju, 1203, uma boa tarde. Boa tarde. Dia, portão 01. 4-1, portão 01, o 4-0 não é bom. linha e mantém cabeceiro no 7, Bravo XA Foxtrot. Reporte quando pronto. Bravo XA Foxtrot, pronto? Bravo, Kilo, como é que é? Reporte... Corrigindo, livre decolagem, o vento...